Rádio TV Mundo Novo. Aos vivos, às vivas, às vidas. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Carúdio, Vila Anglo. Aqui é a Laura Corcuera. E a Silvia Nogueira, falando dos estúdios da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural, na Rua Mundo Novo. Aqui na Vila Anglo-Brasileira, esse bairro lindo e popular com forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas, centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia, Pindorama, planeta Terra. E hoje, 31 de outubro, Dia das Bruxas, aniversário dessa grande amiga, irmã, companheira da vida inteira, Bia Nogueira. Viva, Bia! Te amo, irmã. Parabéns, essa condômina que hoje está fazendo uns anitos. Aqui agora somos 7:03, 31 de outubro de 2020. Começamos nosso 18º programa Adeus aos Vivos. E como a cada semana a gente pergunta para você, como é que você está vivendo essa pandemia? Bai chatu peiko, tempos de pandemia, pá. Bai chatu peiko, tempos de pandemia, pá. Quais são suas ilusões e suas preocupações? Manda seu áudio e manda o cá áudio para o zap aqui da rádio. Põe tua voz no ar. É só 99824-7909. E como vocês sabem, a gente nessa segunda temporada do Aos Vivos dedica cada programa a um tema. Esse tema hoje é um caminho. E são as redes de solidariedade e de apoio mútuo. Então vem com a gente, acompanha a gente, conta a tua experiência de solidariedade e de apoio que você está vivendo aí nesses tempos tão peculiares, tão novos que a gente tem vivido. Tenho certeza que alguma experiência você está passando aí na sua vida e pode compartilhar aqui com a gente. Mas antes de entrar no tema, como de costume, começamos com o nosso dicionário de palavras para o mundo novo. É isso, você que tem acompanhado os Aos Vivos e que conta com a gente, sabe que a gente continua empenhada na criação da coleção de palavras para o mundo novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros. E também pelo poeta e pensador David Copenhague Yanomami. A gente prefere a função brincativa e não a explicativa da palavra. Você que acompanha aqui já ouviu falar de soluções, de Novo Indra, de Cotovraços e Abravelos. Memoramos com verbilhão, ornitonírico. Essa gacuará, essa tirimirambólica. Miolhões. Ah, no último sábado, né, Lau? Foi um marco aqui pra gente. 24 de outubro nasceu a Plurinação Pindorama Brasil. Essa Plurinação Pindorama Brasil, um marco para derrubada de qualquer marco temporal. E hoje, pessoal? Hoje, pessoal. Mutirão passando por muito. Multitude. Montanha. Marmita. Mar. Amar. Amor. Amora. Amoreira. Árvore. Pé de amoreira. Pede mutirão, muitos mutirãos solidários. Estamos aqui fazendo um multiamorão na floresta, é isso? É essa palavra, multiamoral. Multiamorão. O que, que você, ouvinte, quando ouve essa palavra do dicionário do Novo Mundo, o que, que te vem na cabeça, hein? A gente está aqui ensaiando algumas frases, juntas com muito amor, abraçando árvores, limpando o lixo e fazendo um multiamorão na floresta, não é isso, Lau? É isso, companheira. Você, se você quiser participar amanhã no multiamorão, você vendria para trabalhar conosco? É claro, multiamorão tem amor, não posso ficar de fora. É isso, também uma amiga falou que um multiamorão poderia ser a primeira árvore que brotou do Novo Mundo. Então, gente, olha que importante. Sábado passado a nação ganhou um novo nome e hoje brota a primeira árvore do novo mundo, essa árvore que é um pé de multi-amorão. Essa árvore que é uma árvore feita do trabalho comum, coletivo, solidário, uma multi-amoral. Isso. Então, ouvinte, liga aqui para a gente e conta como que você ouve essa palavra nova que acaba de nascer no dicionário do Novo Mundo. Manda um zap para a gente e conta a tua opinião. É isso, também poder falar do que você pensa desse novo dicionário, né? Para palavras do mundo novo, ao 998247909. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Covid-19. Hoje estamos falando um pouco de vacinas. Esta semana o virólogo César Muñoz Fontela falava já que na primeira metade de 2021 vai haver várias vacinas, mas que a comunidade de virólogos e virólogas está preocupada mais por como essas vacinas vão se administrar para a população mundial e que tipos de acordos vai haver bilaterais entre países, entre companhias farmacêuticas, entre organizações supranacionais como a OMS ou a Aliança para Vacunas e Imunização, né? Essa preocupação por parte da comunidade científica é mais por a parte política, não tanto por a parte de investigação e pesquisa, porque é isso, ver o que vai acontecer depois, como contribuir a uma vacinação global é o objetivo, porque só assim se conseguirá que não exista mais transmissão da Covid-19, né, Sil? Isso mesmo, e são muitas vacinas por aí, muito estudo ainda tem que ser feito, a gente tem que ter um pouco de paciência, né, pessoal? E garantir também que ela seja popularizada o mais amplo possível. Né, é isso, porque agora todo mundo está bem atenta, né, a como estão indo os processos de pesquisa, de investigação das vacinas nos diferentes pontos do planeta, né? Mas o que acontece é que essas vacinas, porque cada corpo é um corpo distinto, portanto, se precisarão distintas vacinas para que todos os corpos humanos possam reacionar de uma forma positiva, né? Que essas vacinas sejam acessíveis para todo mundo. A situação é bem grave aqui no Brasil, segundo dados da CONAS, já ultrapassamos os 160 mil mortes, pessoas que morreram pela Covid-19 e que talvez seriam mortes evitáveis, não? Segundo a gestão governamental que se está fazendo ou como se está gerando esta catástrofe pandêmica, né? E por falar em dados, né, pessoal, do que está acontecendo aqui no Brasil, também temos uma camada que a gente chama, né, de invisíveis em vida e morte. São as pessoas que estão morrendo aí pela Covid, que compõem dados sobre a mortalidade no Brasil, sobre pessoas que são migrantes, né? Que a nacionalidade não fica bem identificada no documento. Ninguém direito consegue controlar e registrar, porque a nacionalidade não é obrigatória no preenchimento desses documentos. Claro, não está nem nas declarações de óbito, nem na autorização de internação hospitalar, né? Portanto, o Brasil desconhece quantas pessoas migrantes estão morrendo pela doença da Covid-19, né? Isso mesmo. Nem onde foram atendidas, em quais regiões do país. E a situação tem sido denunciada. Especialistas alertam que essa população, uma das mais vulneráveis em meio à pandemia, não está sendo incluída nem nos planos nacionais de resposta a emergências pela Covid no Brasil. Aqui, desde aqui é o nosso ponto de reclamação dessas pessoas que existem, mesmo se para os meios de comunicação e para as autoridades sejam invisíveis. Todos os corpos estamos aqui e precisam ser contemplados. Continuando com dados do boletim Infogripe e da Fiocruz, Esta semana, supimos que 10 capitais brasileiras apresentam sinal de crescimento moderado ou forte na tendência de longo prazo, então falamos de 6 semanas longo prazo, de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, e de COVID-19. A análise é referente à semana epidemiológica 43, que compreende o período de 18 a 24 de outubro, ou seja, agorinha, pessoal, recente. É, quando a gente já um pouco abaixou a guarda, né? E essas coisas vêm moderadas a forte, ou seja, estão subindo. E tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, CIVEP Gripe, até o dia 27 desse mês. Entre os resultados positivos para o vírus respiratórios, cerca de 97,7% são consequência do colonial vírus. Gente, quase 100%. Além das análises nacionais, o boletim traz inúmeros casos de óbitos por estados, regiões, macro-regiões e capitais. Em relação à SRAG por COVID-19, nas regiões do Brasil, todas encontram-se com ocorrência de casos muito alta. No cenário nacional, o sinal aponta que os óbitos notificados SRAG, independentemente da presença de febre, continuam na zona de risco e com ocorrência de casos muito alta. A pesquisadora Marcelo Gomes, coordenadora da Infogripe, observou que 20 das 27 capitais do Brasil apresentam sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de longo prazo, 6 semanas. Aracaju, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió e Salvador apresentam um sinal forte de crescimento no longo prazo. Nas capitais Belém, São Luís e São Paulo, observa-se sinal moderado de crescimento para a tendência de longo prazo, acompanhado de sinal de estabilização na tendência de curto prazo. Já a capital paulista apresenta esse sinal pela primeira vez desde o início do processo de queda, embora já venha dando sinais de possível interrupção da tendência de queda desde a semana 40, segundo a Infogripe. Ou seja, pessoal, fiquem bem, bem alerta, mantenham todas as medidas de segurança sanitária, porque a situação é bem, bem riscosa. Riscosa? Arriscada. Arriscada, é bem arriscada, pessoal. É, mas eu gosto de ricosa, viu, Lau? Gostei. Riscoso não tem graça, né? Porque estamos falando de poder morrer por este vírus. É poder transmitir, talvez você não vá morrer, mas você vai transmitir, outras pessoas vão morrer, né? E por aqui, continuar nesses alertas, pessoal, o pessoal da Rotucara criou, né? Tem aí falado... engrandecido essa voz, cuidado, parente, que a Rutucara reforça a informação contra a Covid nas terras indígenas Yanomami. A pandemia ainda não acabou. Para fortalecer a prevenção contra o novo coronavírus, a Rutucara Associação Yanomami lança cartilhas em 5 diferentes línguas, ou seja, né, Plurinação Brasil. Não só em português, mas contemplados aí outros povos que vão poder ler nas suas línguas como se cuidar e se ajudar aí mutuamente. É um exemplo de divulgação científica o que está fazendo a Associação Rutucara, né, Yanomami. E aí, falando de mais dados científicos, em paralelo aos dados da CONAS e da Fiocruz, que são as nossas fontes principais oficiais aqui no Brasil para transmitir os níveis de contágios e de mortes pela colonial vírus, desde o começo da pandemia, em março passado, existe uma equipe de cientistas independentes e voluntários de várias instituições de pesquisa brasileiras altamente motivadas a contribuir para o controle do surto de coronavírus aqui no Brasil e que estão monitorando em tempo real os dados fornecidos por fontes oficiais sobre a propagação do vírus. Eles utilizam ferramentas de análise de base científica para auxiliar os gerentes, autoridades e a população em geral a enfrentar a pandemia da COVID-19. Ou seja, se você está interessado em ter mais dados, esquemas do que está acontecendo aqui em relação à COVID-19, você pode buscar um buscador de internet, monitoramento COVID-19, e você vai encontrar esta página que é bem acessível e você vai encontrar aí distintos esquemas e linhas temporais por estados e por municípios do Brasil. E aqui mais um alerta, pessoal. A gente até chegou a falar um pouquinho no último programa e quem está acompanhando a situação está vendo que isso também está aumentando, né, os estados de alarme na Europa. São vários países já com situações um pouco mais de fechamento, de controle, de lockdown em algumas cidades, em alguns horários, que vão durar meses em razão da segunda onda da Covid no outro continente, no velho continente, não é isso, Lau? É isso. A semana passada, o Estado espanhol já aprovou, ou a semana passada não, ontem, faz 2 dias, aprovou o estado de alarma para todo o país durante os próximos 6 meses. Isso significa que assim todas as comunidades autônomas e municípios vão poder dictar confinamento, lockdowns ou distintas medidas de segurança sanitária segundo os devenires, né, dos dados de contágios, porque agora mesmo está subindo muito, né, os casos aí. França também fez confinamento desde a sexta passada. Portugal também, né? Também. Portugal, Inglaterra. Inglaterra é a partir da próxima quarta-feira até dezembro decreta lockdown. Então, pessoal, aqui, estando no Brasil, América Latina, vamos olhar um pouco, né, que a situação é bem grave e que aqui, mesmo se a conjuntura é bem distinta, não podemos nos relaxar. Né? Não podemos marcar touca aí, pessoal. A gente tem que cuidar um do outro e na hora de sair, de encontrar as pessoas, sempre se higienizar e manter o distanciamento social fundamental. Pessoal, se cuide muito e não subestime a gravidade deste vírus. Fórum de Comunidade estar desenvolvendo aqui no território um apoio à emergência para as comunidades tradicionais nesse momento da pandemia em diversas frentes. Iniciamos com apoio às comunidades do fechamento, das entradas, especialmente aquelas comunidades que têm relação direta com o turismo. Apoiar as comunidades, desde material de higiene, EPI, a compras de cesta básica e produtos agroecológicos, trocas entre pescadores e agricultores. Então, está uma ação importante e legitimada pelas comunidades indígenas, caiçaras e quilombolas de Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, parceiro, instituição pública, pessoas comuns que apoiam a campanha. O fórum ele já vem se organizando já para mais de 10 anos, né, que a gente está nessa luta e organizando as lideranças, organizando uma forma de trabalhar em conjunto, né, de se integrar. E um sonho nosso sempre foi fazer esse território ser cada vez mais saudável e sustentável, né? Esse momento da pandemia, né, chegou de surpresa, acho que no mundo inteiro, e afetou aqui na região e as comunidades tradicionais, né, com as quais a gente atua. Porque agora chegou o momento de a gente segurar a comunidade, porque se liberar tudo, aí não vai dar certo não, aí é onde o vírus pode entrar. Hoje falamos de redes de solidariedade e de apoio mútuo. Hoje nós ponemos o micro e olhar na experiência histórica por todo o planeta das pequenas iniciativas locais, como esta que vocês ouviram agora, que é Cuidar e Resistir, do Fórum das Comunidades Tradicionais. São os verdadeiros motores de movimentos que mudaram e mudam o mundo. Redes de solidariedade e apoio mútuo, e não os grandes acontecimentos, nem os dirigentes políticos e econômicos são a origem das transformações sociais reais. Hoje queremos falar com vocês do poder, do contrapoder da gente comum, dos ninguéms, da gente que não se coloca como vítima, sino como sujeitos dignos em resistência. E o que não se vê, o que não é glamouroso e nem esporádico. O cotidiano, o dia a dia, estruturas coletivas de auto-organização, solidariedade e apoio mútuo, porque todos juntos somos vulneráveis e interdependentes. É isso. con los años se construyen comunidades sólidas basadas en victorias de luchas y vicinanzas por los servicios públicos básicos, ¿no? Por la educación, por la salud, por el agua, energía, transporte, por la moradía, por el trabajo, por la cultura, la reforma agraria, la reforma urbana, todo lo que ocurre en ciudades, barrios y aldeas del planeta, todo lo que tiene que ver con esas redes de solidaridad, de apoyo mutuo. Que também incluem as práticas artísticas, pessoal, que são um motor solidário de mudanças, assim como o hip-hop, que se transformou em um dos pilares que mantém o pé de muitas comunidades em resistência. Hip-hop. É, eu fiz um... Lírica afilada de corte rudo de língua armada de seca reito enferma de fruto podrido. Día tiene que ahí recitar algo. Así que, chico, pilla el micro y desembucha la lucha. Y ahí, ¿mas qué es la solidaridad? Então, ese es un termo que se refiere a ayudar sin receber nada en troca, como a aplicación do que se considera bom. Assim, se reflete nos laços sociais que unem aos membros de uma sociedade entre si. Eu queria compartilhar aqui uma frase do geógrafo e pesquisador Milton Santos. Grande Milton Santos. Milton Santos falava que a globalização mata a noção de solidariedade, devolve à pessoa a condição primitiva do cada um por si. É como se voltássemos a ser animais da selva, com todo o respeito dos animais da selva. Reduz as noções de moralidade pública e particular a quase nada, né? Milton Santos, esse grande pensador, né? Belíssima frase. Pessoal, a gente tem na plurinação Pindorama Brasil exemplos de solidariedade tão bonitos. A gente tem tanto em tantas pessoas, em tantas iniciativas para nos inspirar, né? A própria também, Paulo Freire, as suas práticas de pedagogia eram umas práticas basadas nos princípios de solidariedade e também do apoio mútuo, né? Que plurinação mais linda, né? A plurinação Pindorama Brasil. O apoio mútuo é o apoio mútuo ou ajuda mútua. Pessoal, o apoio mútuo ou a ajuda mútua é um termo que descreve a cooperação, a reciprocidade ou o trabalho em equipe e que implica um benefício mútuo para todos os indivíduos. O apoio mútuo, Silvia Nogueira, é uma expressão utilizada na teoria das organizações. E no plano econômico e político, é um dos principais enunciados do anarquismo. Poucas palavras, pessoal, apoio mútuo significa ajudar-se a si, mutuamente entre si. Ayudarse entre sí. Es una práctica propia de los movimientos asociacionistas, mutualistas, cooperativistas. Y anarquistas. Es eso. Y aquí hoy, para hablar de estos temas tan importantes y necesarios, trazamos unos ejemplos de solidaridad y lucha próximas, ¿no? Hoy, no 31 de octubre, está acontecendo Ato Político-Cultural das Mulheres Atingidas em Defesa da Vida. O evento é virtual por conta da pandemia e faz parte da jornada de lutas do movimento dos atingidos por barragens, que denuncia os 5 anos de impunidade e falta de reparação às pessoas atingidas pelo crime da Vale, da Samarco e o BHP Biliton, na cidade de Mariana, na região central de Minas Gerais. O rompimento da barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015, matou 19 pessoas e causou um rastro de destruição e doenças ao longo de toda a bacia do Rio Doce. Todo o nosso apoio para este ato político-cultural das mulheres atingidas em defesa da vida. Lembrando aqui também, Lauk, né? O Rio Doce, que é esse velho rio nosso avô, o Atu, do grande Ailton Krenak. Então, nosso apoio também a toda a comunidade Krenak. E também lembrar que é um exemplo bem atual de como seu povo se organiza, as mudanças se dão, porque senão a transformação não vai vir de arriba, né? Então, é uma plataforma de tantas outras, né, que estão fazendo muitos trabalhos de solidariedade e de reivindicação, de auto-organização pela transformação social no planeta, não só no Brasil. Mas outro exemplo bem lindo e próximo aqui em São Paulo é a Agência Casa Popular da Família Solano Trindade, né? Que é uma referência movimentista em Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Nós tivemos o prazer de falar com o Tiago faz já uns meses, no começo da pandemia, né? E foi uma ensinança bem grande. Solano Trindade, desde 2012, ha criado uma casa popular, um teatro, um festival que é o Festival Percorso, terras de produção orgânica como um armazém, um restaurante comunitários e também um banco solidário que é a União Sampaio, como uma moeda complementária ao real, que é o Sampaio. Então, é um exemplo também bem lindo do trabalho de auto-organização, apoio mútuo, solidariedade, a partir das premissas da economia social e solidária. Durante esta pandemia, Solano Trindade pôde criar mais de 25 redes de apoio e solidariedade. Não faltam exemplos, né, Lau? Não. A Central de Cooperativas e Economia Solidária reúne 54 cooperativas de agroecologia em todo o Brasil. Durante essa pandemia, foram distribuídas toneladas de alimentos e cestas básicas para famílias sem recursos. É isso. Toda a forma das cooperativas que estão fazendo muitas coisas, como as cooperativas de catadores e reciclagem, como a Recicla Sampa. É isso. Mas isso que estava sonando era a Recicla Sampa. É uma cooperativa de catadores e reciclagem que tem um trabalho bem, bem bonito também sobre as premissas da economia social e solidária. É isso. Recicla Sampa. Quando a gente separa o material reciclável dentro de casa para encaminhar para a cooperativa, a gente está fazendo parte dessa solidariedade que é o grupo maior, que é o sinal mais forte do nosso trabalho. Hoje nós temos 53 pessoas trabalhando, né? E todos recebem em média um salário mínimo ou um pouco mais, todos contribuem com o INSS e a gente vai levando a vida. É mais um exemplo de rede de solidariedade de trabalho de auto-organização, é a Central de Movimentos Populares do Brasil, que está mapeando desde o começo da pandemia todas as redes de solidariedade que se estão fazendo aqui em São Paulo. MTST, MLB, Direito à Moradia, Ocupações. É isso, movimento de luta pelos bairros, movimento de trabalhadores sem teto, né? Que são plataformas, movimentos que trabalham desde faz muitos, muitos anos nesta luta, né? Por o direito fundamental à moradia, fazendo ocupações, reivindicando e lutando contra a especulação imobiliária. Tão necessária nesses tempos, né, pessoal? A gente aqui mesmo no Aos Vivos, a gente em inúmeras ocasiões demos notícias aqui de pessoas que, claro que isso não acontece só durante a pandemia, mas é que durante a pandemia isso parece mais grotesco ainda, né? Mais indigesto ainda. Mas a gente denunciou aqui centenas de despejos e aqui vai mais um. Estamos aqui falando de MST, MTST, laços de solidariedade, necessidade de tetos, né? Então, são centenas de ameaças de despejo e não cumprimento do direito fundamental à moradia. Cerca de 100 famílias da ocupação dos Queixadas, localizada em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, podem ser desalojadas durante os próximos 90 dias em plena pandemia. Criada em 2019 por trabalhadores desempregados, principalmente mais com crianças pequenas e pessoas idosas, a ocupação recebeu ordem de reintegração. Então, amanhã, domingo, 1º de novembro, a comunidade está organizando um ato para denunciar o despejo e tentar reverter a decisão judicial. Pessoal, só para falar de novo, né? Mães, crianças e idosos, né? Durante a pandemia. É isso. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Brasil, moram 210 milhões de pessoas, das quais 60 milhões moram em mais de 6 mil favelas e ocupações. As favelas foram as primeiras comunidades em se auto-organizar na zona urbana. E Paraisópolis, em São Paulo, a comunidade da Maré e o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, se ativaram desde o começo da pandemia, criando redes de solidariedade para alimentos e limpeza, nomeando presidentes de rua para saber quem precisa do que em cada casa e aonde há contágio, contratando ambulâncias, enfermeiros por conta própria, porque sabem que o sistema unitário de saúde não vai entrar nas comunidades para cuidar deles. São muitas as ações que durante esses 8 meses já estão fazendo o movimento de favelas na luta, frente a povos em meio, o movimento de trabalhadores sem teto, que já falamos, né? Tantos manifestos emitidos por todo o mundo desde essas zonas urbanas do Brasil, porque as mesmas cidades que agora voltam à sua atividade frenética e tentam esconder o horror da pandemia do coronavírus e da desigualdade, é a mesma cidade que está sostenendo todas estas redes de solidariedade e de resistência social para a transformação do mundo que agora já não pode continuar assim mais, né? E que não existe, né, pessoal, sem solidariedade e apoio mútuo. A gente está percebendo aí que se não é a potência dessas organizações e essa união entre as pessoas, né, somos todos muito esquecidos e largados pelos nossos governantes. Então vamos se ajudar. O Movimento Rural Sem Terra, o MST, em uma ação inédita, está doando centenas de toneladas de alimentos a povos e cidades. Foram quase 40 anos trabalhando pelo direito à terra e por uma reforma agrária que ainda não se realizou. E também foram, han sido e serão exemplos de solidariedade e de apoio mútuo às comunidades quilombolas, né, formadas por descendentes de pessoas africanas escravizadas, que moram, sobretudo, vivem da agricultura familiar em terras próprias donadas, compradas, ocupadas, e se coordinam através da CONAC. E agora está uma situação bem vulnerável, sem poder se mover nem vender seus produtos, né, como antes da pandemia. É um exemplo é o que fizeram no estado do Pará, no norte do Brasil, 5 comunidades com 900 famílias. Sem apoio público, criaram um comitê quilombola para organizar-se e fizeram uma vaquinha de apoio a 70 comunidades quilombolas de todo o Brasil. Outro exemplo que reiteradamente a gente traz aqui, né, pessoal, são as aldeias indígenas. São uma outra referência de solidariedade, de auto-organização. A articulação dos povos indígenas do Brasil e várias associações e comitês populares vem criando redes para cuidar e fortalecer as resistências e lutas dos povos indígenas, que, na verdade, é a luta de todos nós para um mundo novo. E vamos lembrar também que dentro dessas aldeias, as próprias aldeias se organizam e mobilizam a sua própria luta, né? Então, um movimento que se espalha pelo Brasil inteiro e cada vez mais ganha agregados e precisa da nossa força, da nossa voz, numa luta que interessa a todos nós. É isso, a solidariedade tem corpo de mulher, normalmente, todo o trabalho que está aí sustenido pelas mulheres. É o caso também da luta das quebradeiras de coco na região da transição do semiárido como bioma amazônico, que é histórica, né? Que após décadas de opressão dos latifundários e resistência por parte delas, nasceu a partir de um processo iniciado em 1991, o Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu, no Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, né? Então, esses foram alguns das centenas ou de milhares de iniciativas de organização popular no Brasil que a gente compartilha aqui hoje com você. E também uma sugestão de leitura bacana, né, Lau? Ah, sim, porque o Brasil forma parte dessa pindurama, né? Umas colegas escreveram faz já 7 anos um livro de viagem que se chama Crônicas del Estallido, em Magascon, o Martin Cuneo, publicaram um texto que é toda uma constelação de movimentos que cambiaram a América Latina. Então, Crônicas del Estallido é um livro que está liberado na internet, crônicasdelestallido.net, e aí tem todos os capítulos de exemplos, experiências, práticas de resistência, de solidariedade, de auto-organização na Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala e México. Crônicas del Estallido. Se você ou esquecer, tiver interesse de saber o título e quiser de novo ouvir, é só ligar aqui para a gente que a gente informa você. É isso, querida ouvinte. Não sabemos o que para você significa essa palavra prática de solidariedade, essa palavra dupla de apoio mútuo, mas nós gostaríamos muito de ouvir as suas experiências, as suas falas sobre estas práticas tão necessárias hoje mais que nunca. Solidariedade e apoio mútuo. Y ahí, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, una canción de Inti Illimani. Y con esta canción nos vamos a convidar aquí a hablar conosco a Paulo Pereira, que es morador de Vilanglo, brasileira, activista, fotógrafo y videomaker. Boa noite, Paulo Pereira. Carúdio, boa noite, Paulo. Bem-vindo aos vivos, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês todas. E com o bairro aí também. É isso, hoje nós estamos falando de solidariedade e apoio mútuo. E por isso que a gente pensou em você para um bate-papo bem gostoso, que eu acho que você resposta. tem coisas aqui a compartilhar com os nossos ouvintes sobre experiências tão únicas, tão peculiares, tão importantes que a gente sabe que você vive. Vamos também apresentar para a gente que Paulo Pereira está documentando muitas experiências de redes de solidariedade aqui em São Paulo desde o começo da pandemia. O seu trabalho como ativista é bem mais velho, né? Mas durante todos estes meses bem especiais, o Paulo está indo e acompanhando com as suas câmaras, não? Muitas experiências. Então... Com todos os cuidados, né, Pablito? Sim. Tenho percorrido aí bastante os 5 pontos da cidade aí que eu falo, né? Alguns projetos que eu já acompanhava, mas muito mais projetos que começaram a aparecer agora durante a pandemia, né? No início da pandemia, principalmente. Então, projetos que vão Zona Leste, Zona Sul, Oeste, Norte e Centro da cidade também, né? Que é um local que eu considero hoje um dos locais mais periféricos de toda a nossa cidade, assim, por incrível que pareça, né? E dessas experiências, o que tem te chamado mais atenção? Coisas que você que gravou na pele, que gravou no coração, que te tocaram? Tem alguma coisa assim inusitada que você viveu e gostaria de compartilhar aqui? Eu acho que falando, seguindo um pouco o tema, que é a questão da solidariedade, né? Foi uma coisa que apareceu muito ali no início dessa pandemia, dessa quarentena, né, mais especificamente, e que foi muito, foi tocante, assim, né, foi muito significativo ver muitas frentes se unindo, ou muitas frentes surgindo, ou muitas frentes até se transformando, né? Como o meu foco foi bastante em cima de espaços culturais, espaços artísticos, que começaram a mudar um pouco a chave, né? Tiveram que fechar, esses espaços tiveram que parar com as suas atividades normais, né? Suas apresentações, suas atividades, né? Muitas delas nem voltaram mais, assim, até agora, né? Uma das últimas categorias aí que tá podendo voltar. Então, esses lugares tiveram que começar a mudar o seu foco, né? Foi muito curioso até que isso surgiu não como um movimento pensado, unificado, mas você via ali que é a mesma coisa acontecendo em vários lugares diferentes. Então, esses espaços culturais, por exemplo, começaram a prestar apoio aos seus entornos ali, né? A sua comunidade, ao seu bairro, a sua favela, a sua quebrada. E foi muito rico, assim, muito significativo de ver essa aproximação, né? Muitos desses lugares não tinham um diálogo estabelecido, assim, com a sua comunidade. E aí a gente tem questões dos dois lados, né? De uma falta mesmo ali de uma comunicação, de uma integração. E aí começam a se integrar por conta dessa necessidade, né? Dessa solidariedade, desse ato de solidariedade, assim, né? E a partir daí, né, isso foi ali no começo, né? Essas ajudas, esse espírito da solidariedade, para mim, ele já está, há mais de um mês, ele já está escasso de novo, né? Pouquíssimos lugares conseguiram manter esse espírito, mas ficou muita coisa, assim. Eu já vi alguns espaços que começaram e que já pararam, e agora eu vejo poucos espaços conseguindo manter essa relação, assim. Mas você nota que a construção Desse começo de trocas, assim, desses laços, ele fortaleceu alguma uma relação, né, entre esses grupos de artistas e a comunidade? Criou-se, foi possível criar algum compromisso assim mais profundo, alguma relação mais profunda entre essas pessoas? Sim, eu acho que já que rolou bastante, né? Já rolaram e já surgiram projetos, já tenho visto surgindo projetos, já tenho visto as pessoas se falando mais que seja, sabe? Uhum. As pessoas se cumprimentando, as pessoas sabendo quem é quem que tá ali, né? Isso já é muito enriquecedor, assim, para um caminho que a gente estava vindo, que existia até um certo separatismo mesmo, assim. Uhum. Né? E a gente vê até uma questão de classes conseguindo se relacionar melhor, não sei se melhor é a palavra, mas se conseguindo até se relacionar, né? Uhum. Uma coisa que nem existia muito, assim, né? Tinha um olhar distante e agora eu vejo as coisas mais próximas de fato, né? Como eu disse, já vi que alguns pararam, mas alguns também continuaram. E eu acho que é para isso que a gente precisa olhar, né? E você estava falando desse impulso do começo da pandemia e como após os meses de trabalho e de fatiga, né? Essas redes começam a flaquear um pouco, a ser mais fracas, mas talvez... É porque a solidariedade é uma prática que tem uma história, né? Talvez, não sei você, com a sua experiência de mapeamento aqui na cidade de São Paulo, pode olhar que os movimentos mais históricos que já faziam todo um trabalho, né, pela justiça social, pela redistribuição da riqueza, todo um trabalho de solidariedade de base que não é assistencialista, estão continuando a fazer todos esses trabalhos e ações, né, pelo direito à moradia, Sim. pelos direitos fundamentais, né, e que talvez Sim. seja importante olhar para isso, é aprender juntas, né, com umas ensinanças de talvez que existem já coletivos, comunidades que praticam tudo isso desde faz muito tempo, mesmo aqui no bairro Vila Anglo, né? Cada bairro, Sim. cada comunidade, olhar para essas pessoas que são pessoas, ninguém comuns, pessoas trabalhadoras que estão fazendo todo um trabalho, valga a redundância, de solidariedade e que estão aí, né? Sim. Eu tenho acompanhado mais fortemente os coletivos de ação ali da região da Luz e Bom Retiro, centro ali, né, Bixiga. Então, tenho mapeado bem essa região central. Então, documentando, eu tenho feito isso com a Teia Documenta, que somos uma dupla, na verdade, a Cassandra Mello e eu. E a gente tem conseguido ver e criar micro documentários e a gente tem conseguido vivenciar, né, esses coletivos que justamente eram coletivos que já faziam ações no seu entorno ali, com a sua comunidade, vieram na pandemia, começaram a se unir, esses coletivos começaram a se unir, não que já não tivessem um trabalho próximo, né? Mas, de fato, eles começaram a se reunir, assim, começaram a sacar que eles tinham o mesmo público ali, eram as mesmas pessoas, né? As mesmas famílias, eram pessoas em situação de rua, eram moradores do bairro, das pensões, dos cortiços. Era o público usuário também. Então, assim, gente pensando aí na Cia do Faroeste, Coletivo Tem Sentimento, a Mungunzá, a Casa do Povo, a Birico, que nasce também, que é um projeto muito legal, que é uma união de artistas, e que eu destaco esse projeto como uma das coisas mais revolucionárias que aconteceram agora, né? E que eu acho que é uma que eu acho que para mim é a síntese do que esses movimentos todos estão conseguindo fazer com as pessoas. Então, é unir pontas, é unir pessoas, né? Então, o que, que é o Birico? O Birico é um coletivo, foi um coletivo de 30 artistas que se reuniram. Tem artistas que são pessoas em situação de rua e são artistas que vivem numa classe B, A da cidade de São Paulo, que se unem, fazem uma venda de seus trabalhos. Sim. Essa arrecadação foi dividida em duas frentes. Uma frente para ajudar os coletivos de ação da região do centro, da Luz ali e Bom Retiro, e a outra metade da grana que foi arrecadada foi distribuída igualmente entre os 30 artistas. Então, isso gerou aí uma ajuda maior do que o apoio lá do governo. Claro. Para as pessoas. Isso está bancando moradia para as pessoas, isso está bancando alimentação, isso está bancando cuidado. E como que isso vem se mantendo? Foi uma primeira ação e vai rolar uma segunda ação agora, que começa dia 10 de novembro. E que tem já uma proposta já de dobrar a meta, uma proposta de dobrar as moradias que foram oferecidas, uma proposta de uma faculdade livre de artes. Uau! É um projeto muito, muito lindo, assim. Então, acho que... E tudo isso a partir da união de pessoas, né, de pessoas que decidiram se reunir, uma olhar para a outra, falar, e aí, vamos nessa? E fazer, assim. Bem bonito, hein? Olhar a você é bem bacana, porque finalmente, frente às lógicas individualistas e neoliberais que tem as grandes cidades, né? Uma cidade como São Paulo, ouvir você nessa experiência de documentação de todas essas práticas é como um buraco de luz, né? É um caminho a seguir. Não sei se você tem agora uma valoração de a gente de São Paulo é solidária. A base, a gente... Sim, sim. E um outro projeto que me emocionou muito foi a Casa Verbo, que é um pessoal que está ligado à questão da moradia. Sim. Do MSTC, e que eles têm um trabalho de construção de bases, assim, para a população que não entende muito sobre seus direitos. Então, a Birico vai para esse lugar artístico e acho que a Casa Verbo vai para um lugar de assistência social mesmo, assim, né? E de potencializar as pessoas e de capacitar pessoas. Então, é pegar uma associação de moradores, ir lá e falar, olha, legal, vocês estão aqui reunidos, do que vocês precisam? Ah, a gente precisa de um arquiteto para conseguir subir a nossa sede. Eles vão atrás de arquitetos na rede deles e fornecem um arquiteto para aquela comunidade, para aquela iniciativa. Ah, a gente precisa tirar uma documentação na prefeitura tal. Ah, tá aqui, essa pessoa vai te ajudar. A gente precisa de um contador. Olha, tem aqui, essa pessoa vai te ajudar. Olha, vocês sabem que vocês podem ocupar postos públicos, que a prefeitura tem tal coisa aberta e que você pode se cadastrar e você pode ir lá. Então, começa a enfiar essas pessoas dentro do poder público. Começa a alertar essas pessoas que elas podem ocupar esses lugares. E isso também é muito rico, né? Sim, muito, fundamental. Empoderamento, né? Não gosto da palavra. Que não, mas veio é outro. Todo um trabalho de assessoria jurídica, assessoria legal, né? Para mudar também as coisas dessa forma. Uma emancipação, finalmente... né? Olha aí, pessoas. Paulo Pereira, nós queríamos perguntar para você a última questão antes de terminar este mini papo com você, que nós gostaríamos de continuar em contato com você durante estas próximas semanas, mas você, como morador do bairro de Vila Anglo Brasileira, como está percebendo o bairro, né, durante estes meses de pandemia? Também em relação à solidariedade, né, a movimentos de apoio mútuo, como que você tem percebido aí a Vila Anglo como morador? Olha, foi bem, acho que no início também teve bastante projetos, né, ajudando as pessoas, né, de diversas frentes. Eu pude participar de alguns deles, acho que o Condô foi um deles, né? Uhum. Eu vi que também, como conseguindo todo esse processo, que é uma coisa como um todo, que a gente já falou, essas ajudas foram diminuindo, né? Mas também acho, mais uma vez, que o que fica são as relações, assim. Dizendo por mim, por exemplo, a minha experiência foi de poder conhecer mais pessoas do bairro que eu não conhecia. Foi de chegar em algumas pontas em que eu não conseguia chegar. E acho que isso acabou virando um movimento comum, assim. O bairro, eu acho que não é um bairro muito organizado nesse sentido de uma associação de bairro, uhum, né, de algumas lideranças, assim. Eu não consigo identificar muito, mas tem alguns pontos de apoio, né? E tem uma vizinhança ali que auto-se organiza, e tem um grupo de mulheres que se organiza, tem um grupo de idosos que se organiza, tem os grupos escolares que se organizam, né, tem um grupo de artistas que também se organizam, e acho que isso, né, um começou a conhecer mais o outro, assim. Acho que se a gente seguir esse modelo, a gente consegue captar boas coisas melhores aí para o bairro, né, nessa união aí. Se não seguir, tudo se acaba, né? Pois é. A gente tem que insistir. Acho que a gente teve... Acho que, né, essa pandemia aí foi, tá sendo ainda, né? Lembrar que não acabou, né? Não acabou. Estamos só no começo. E então, uma coisa também bem foda no bairro é que tem também outro lado que bastante gente acha que já acabou, né? Então a gente anda pelo bairro, tem muita gente sem máscara, entrando nos lugares sem máscara. Não é um privilégio do bairro, mas totalmente de acordo. Só porque a gente está falando do bairro especificamente, claro. Mas é real. Já muitos lugares não estão mais... já acharam que acabou o negócio, né? Pois é. E só começou. O negócio só começou, esta pandemia. Nós estamos ainda na primeira etapa desta pandemia. Pois é. Paulo Pereira, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua fala. Te agradecemos muito. Espero que a gente continue conversando. Muito legal te receber e te ouvir aqui. Espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente. Até mais, Paulo. Um beijo muito grande. Agradeço pelo convite. Muito legal de ser ao vivo. E espero também poder somar mais por aí. Tô aqui à disposição do bairro também, para as pessoas que estiverem ouvindo, quiserem trocar ideia, quiserem conhecer mais o trabalho também. Acho que vocês podem acessar lá o @teiadocumenta, que é o nosso canal, onde estão esses trabalhos. No dia 10, agora dia 11, 11 do 11, a gente vai ter uma estreia pelo SESC, de um documentário que está dizendo exatamente essa experiência de alguns coletivos do centro, ali da região da Luz. Acho que é isso. Vamos insistindo sempre, né? Agradecemos, ouvintes, olha aí, qualquer coisa, se vocês perderam alguma informação, liga pra gente, não perca esse trabalho maravilhoso que o Paulo vem desenvolvendo aqui. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer, Paulo. E nós vamos ver essa estreia documental no SESC. Seguro. Obrigado, menina. Obrigado, beijão. Um beijo, valeu. Paulo. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Nós falamos aqui com o Paulo Pereira, morador de Vilanglo Brasileira, ativista, fotógrafo e videomaker. Vozes do Bairro. Olá, Vila Anglo, olá, vizinhas, vizinhas, vizinhos, eu sou a Juliana Notari e aqui, seguindo a linha da solidariedade que as minhas companheiras propuseram hoje no programa, não esquecer que hoje é Dia das Bruxas e não é aquela bruxa, né, aquele estereótipo de bruxa, é um dia importante para as mulheres, as curandeiras, as mulheres que curam, as mulheres ligadas à terra. Todas elas, um salve aí. Eu sei que tem um monte de mulher poderosa aqui no bairro. Eu queria mandar um abraço muito grande. E lembrar que não existe solidariedade sem cuidado. Não existe cuidado sem a força da mulherada. É a mulherada que está na força do cuidado, gente. Então, para existir solidariedade, tem que existir uma sociedade mais justa. A gente tem que acabar com o neoliberalismo, tem que acabar com o capitalismo, senão a gente não vai conseguir uma sociedade igualitária. E eu tenho um recado muito importante hoje de uma vizinha aqui da Vila Anglo-Brasileira, a Márcia Crespo. A Márcia Crespo mandou uma mensagem bem bonita aqui para a gente, sobre solidariedade, e ela é do Pompeia Sem Medo. Fala com a gente, Márcia. Olá, boa tarde a todas e todos que nos ouvem aqui no Aos Vivos da Rádio TV Mundo Novo. Eu sou a Márcia Crespo e gostaria de agradecer demais a vocês por esse espaço de fala do coletivo Pompeia Sem Medo. E aí, tudo bem com vocês? Nesses tempos de pandemia, é isso que estamos fazendo alguns domingos esporádicos pelas ruas da Vila Anglo. Andando, cantando, espalhando arte e perguntando a todos: e aí, como você está? Achamos que esse é um importante tempo de escuta. A gente sabe que não está fácil para ninguém e por isso é que achamos necessário mostrar que faça chuva, faça sol, o mais bacana é saber que vamos passar por mais essa e estaremos todos juntos. O Pompeia Sem Medo, nesse tempo de isolamento, achou algumas formas de se solidarizar com todos que estão mais precisando de ajuda nesse momento. Primeiro, nos juntamos com o pessoal do Condô Cultural e com a Tribo Bahia para ajudar na distribuição de cestas básicas para as famílias que perderam seus empregos no início da pandemia. Hoje, além das cestas, já tiveram atividades com as crianças, roda de conversa com os adultos sobre temas do cotidiano e articulação com feirantes para doação de legumes, frutas e verduras para todas essas famílias. Percebemos, pouco tempo depois, que era preciso compartilhar outras coisas, informações, esperança e alegria para todo mundo nesses tempos tão difíceis. Foi aí que surgiu Brincando na Rua. O Brincando é um evento onde um grupo pequeno de pessoas, com os cuidados preventivos da Covid sempre, passam pelas ruas da Vila Anglo cantando músicas, fazendo um jogral com falas de solidariedade e também muito papo sério e importante. Nessas, falamos, por exemplo, da luta que fazemos pela reabertura do Hospital Sorocabana, 100% SUS, público e com atendimento de qualidade. É isso que a gente precisa, porque tem candidato aí, querendo reeleição na prefeitura, dizendo que o hospital já foi reaberto. E é isso, é só mais uma fake news. Quem já precisou e foi até lá, sabe muito bem que só tem o térreo funcionando e mais o prédio com 5 andares vazios. Falamos também de outros coletivos do bairro, que promovem ações para todos e que sempre têm o nosso apoio. Achamos legal falar desses outros grupos, pois é bacana saber o que estão fazendo e como a gente pode ajudar, somando nas ações coletivas e estimulando a nossa vizinhança a participar sempre mais. Ah, também tem as eleições, que estão logo aí, né, gente? No dia 15 de novembro. Aliás, vocês já sabem para quem vocês vão votar para a prefeitura? E para vereador e vereadora? Pois é, é bom conhecer quem é o seu candidato. O que esse cara já fez? O que ela já fez? O que pensa a respeito da saúde e da educação pública? Será que ele encara o povo que vai eleger ele e ela? Tudo isso é muito importante para a gente. É dessa forma que o Pompeia Sem Medo quer contribuir para o bairro, escutando todas e todos e juntos lutarmos por aquilo que é nosso direito. Trabalho, moradia, saúde, educação, lazer e muito mais que nos traga qualidade de vida em comunidade. Se alguém quiser conhecer mais e somar com a gente, nos procure no Facebook e no Instagram. Joga lá, Pompeia Sem Medo, e verão tudo que já realizamos e tudo que podemos sonhar e construir juntos. Bom, gente, obrigada pela fala e a gente se encontra por aí. Uma ótima semana. Ei, Márcia, muito obrigada aí pelo seu recado, pela sua mensagem. Obrigada ao Pompeia Sem Medo. Vamos prestar atenção em todos esses pontos aí que a Márcia falou, gente. Solidariedade aí no bairro. E só para fechar, hoje recebi uma mensagem da Juliana Aparecida. Juliana Aparecida, ela é dona de uma loja de artigos religiosos que fica na rua Estevão Barbosa. Ela convida todos os moradores e moradoras para dar uma passadinha lá para conhecer. É isso, gente. Um beijo. Até a semana que vem. E força aí para todo mundo. Vozes do Bairro. Eu acredito. Aprendi que fazendo um gesto de solidariedade, a impunidade não tem vencedores. E posso ser a única a trabalhar em um projeto. Mas se eu acreditar, terei apoio de muitos. Se eu fizer a minha parte, cada um, de uma maneira simples, fará a sua. Se eu desejar mudar a história, nunca estarei sozinha. Se eu tiver a humildade de pedir ajuda, milhares bem ao meu auxílio. Podemos juntos acreditar em dias melhores, em pessoas melhores. E juntos construir um mundo melhor. Sou sonhadora? Não, faço parte desse mundo que vivo. E desejo ele cada dia melhor. Meus filhos fazem parte dele. E quem sabe contar a história para os meus netos que nós mudamos? Porque aprendemos a trabalhar juntos. Para a construção de uma vida melhor. Uma vida mais digna, mais humana e mais solidária. Yo creo. Aprendí que haciendo un gesto de solidaridad, la impunidad no tiene vencedores. Y puedo ser la única en trabajar en un proyecto. Pero si yo me lo creo, tendré apoyo de muchos. Si hago mi parte, cada uno de una manera sencilla hará la suya. Y si deseo cambiar la historia, nunca estaré sola. Y si tengo la humildad de pedir ayuda, millares vienen a mi auxilio. Juntos podemos creer en días mejores, en personas mejores. Y juntas construir un mundo mejor. ¿Soy una soñadora? No, formo parte de este mundo que vivo. Y lo deseo cada día mejor. Mis hijos forman parte de él. Y quien sepa contar la historia a mis nietos que nosotros cambiamos. Porque aprendimos a trabajar juntos. Para construir una vida mejor. Una vida más digna, más humana, más solidaria. Tequinha. Essa Tequinha, poesia de Teresa Cristina Saraiva. Nós hoje fechamos às 8:10. Nossas fontes informativas foram Barrio de Bilango Brasileira, Conas, OMS, CIMI, Mídia Ninja, El País, Brasil de Fato, Wikipedia, Socioambiental, El Sato, Condô Cultural, SESC, Infoativismo, 44 Mostras de Cine São Paulo. Aí, obrigada, pessoal. Nós vamos a fechar hoje como Xoxi Carajá Função Burunda. Nessa canção, o rapper indígena Oxóssi Carajá traz elementos das matrizes africana e indígena para denunciar a violência contra o seu povo, convocando a força da ancestralidade. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Max Usar, muito obrigada por estar muito aí. Muito obrigada, sua OIT. Técnica, muito obrigada, Juliana Notari, por essas vozes do bairro. Obrigada, muito OIT, obrigada, Silvia Nogueira. Lau Corcoeira, obrigado, ouvintes. Obrigado a todo o bairro, obrigado a todo o planeta Terra. Hasta o próximo sábado, já será novembro de 2020. Hasta luego, outubro. Tchau. Com vocês, Oxóssi Carajá. meu canto de paz e desfaz essa dor que assola o meu peito no leito de amor. Arolê, Odé, rei na terra que tu revoltou. Minha flecha de ouro é teu patuá, meu tambor de crioulo. Iemanjá, cuidai dos prantos de sangue na rua, no céu, no sagrado e no lar. Arolê, Odé, meu pai caçador, guardai. Olhai pelos filhos que correm de olho noitão e nas cotas dos crimes de cor. Livrai minha aldeia da peste, senhor. Vou respirando pela esquina Babilon Tori. Fui recrutado nas mensagens pra evoluir. Visão sem preço fixado, os bicos vão cair. De pé no chão, sigo na cena, sina Guarani. Ainda tem funk que desespera que vá me iludir. Teu inimigo é mais interno, karma de Davi. Se as marcas vêm cebosa, mano, reza de dormir. Quebrando em rei das algemas, olha lá zumbi. Botando fogo, a casa grande vai se explodir. Tuas ideias são teu guia, o reino sucumbiu. Tu sabe, eu fui e já voltei, ele ainda nem viu. Ó pátria amada, idolatrada, vai, vai, vai, Brasil. Os mano que cheirava a vida, vários desistiu. A fé que acalma tua alma, te salva do frio. Da solidão que te maltrata e o vizinho sumiu. A chaga que adoece, o peito duro se feriu. E o grito da mãe, natureza, terra sacudiu. Se essa luta é lua sacra, ancestral resistiu. Fechado o lado eterno, fato de um João que traiu. Sangue inocente é um pecado, a justiça faliu. Porra, tua justiça faliu, é. Tua justiça faliu. Tupinambá ainda brota da terra de quem conhece o caminho do senhor da guerra. Antiga mensagem derruba teu muro e tem mil madeireiros queimando o futuro na serra. Trazendo a maldade, olho na minha passagem. É o vento do norte quebrando a má sorte. Pra tua cidade eu trago meu canto, plantei nos recantos de chão da perifatoria. Renasci, cabi, avisa pro funk, eu não me iludi. Araguaia, cadê meu cerrado que tava ali? Oh, eu chamo autoestima, eles ego inflado. Aliado, cuidado, a farda só mancha. Na mira inocente, vem todos na dança. São linha de frente, as mulher presidente é avisa pro galeca, tu tá na cena. Subiça de flecha queimando, bandeira e descendo. Poema, falam, falam, falam. Falam, falam, falam. Falam de descobrimento, eu escuto invasão da floresta. Meu povo ainda é guardião. Ancião que recusa a catequização, vai. Preservação que garante o ar do teu pulmão. O Chai tá firmão, seguindo a função. Borduna, Juruna é o grito, Galdinha no refrão. Inancarajá, Caiapó, Cariri, Tupi, Guarani, Maracá, união da nação. Hey, Inancarajá. Aos vivos, às vivas, às vives, o primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Rádio TV Mundo Novo.